Se não for masturbação, usem camisinha, hein? Bem, agora... Ai. Como é que o Mick Jagger faz? Olá! Agora a gente vai cantar o Descobrimento do Brasil. E essa se chama 29.